Caramba, Cast está começando mais um querido sensacional. Caramba, Cast, isso mesmo. Bom, galera, bom, começando o nosso querido caramba. Vamos para os nossos comentários, isso mesmo. Primeiro comentário aqui, antes de apresentar a galera, tá? Relaxem aí. Primeiro comentário do Trollface. O Trollface falou Tutti de primeira. Sim, ele resgatando os casts dos antepassados aí. Foi o que surgiu essa vinheta aí do de primeira com Tutti. Beleza? Um próximo comentário da Joana. Ela falou, adorei o cast, principalmente a parte que fala sobre stalkers, pois eu sou uma delas. Ah, bicho. Cuidado você aí que segue a Joana ou alguma coisa do tipo, ela deve estar te stalkeando. Enfim, o outro comentário é do João e ele falou, muito bom cast, parabéns negada. Estou sem tempo para ficar comentando todos os casts, mas não se preocupem, estou ouvindo sempre. Uma coisa que eu gostaria de lembrar é que eu achei bem legal a ideia de mudar o nome do cast para João Cast, né? Já que apenas Joões comentam no cast. E ele falou, abraço a todos. Isso. Então isso daí, ele falou, então se ele não comentar nesse cast, então, no próximo cast, né, nesse que a gente está gravando, é porque ele está só ouvindo, tá? Então foi dado o recado. Beleza, galera? Mas então vamos para o nosso querido cast de hoje. Eu estava ansioso por esse cast, que é Homens contra Mulheres, isso mesmo. Estamos aqui no nosso, digamos, na nossa arena, para duelarmos aqui. Vamos apresentar a galera que está aqui do time masculino, por favor. Pesando não sei quantos quilos, mas Gegel! E eu só peso 70 quilos, tá bom? Isso. E também aqui conosco, por favor, Tute! Oi! Fala, galera! Mais um participante aqui também do time masculino, estreando no caramba, Pedro! Oi! E agora do time feminino, eu vou ter que ser imparcial aqui nessa briga, porque está três... Eu vou ter que ser sem sexo nessa briga, é uma coisa sensacional. Porque está 3 contra 3, eu não vou poder opinar tantas coisas assim, beleza? Eu só vou poder ser... Você defender os homossexuais. Isso, não mesmo. Mas eu só vou servir para separar brigas e atiçar a briga aqui. Mas enfim, então no nosso time feminino, por favor, Emily! Ei! Hoje vai rolar porrada. Isso. E pela segunda vez, Gisele aqui conosco. Ei, galera. E estreando aqui no caramba também, participando do primeiro caramba, quem sabe de outros aí também, assim como o Pedro aqui também, por favor, Catarina. Oi. Eu preciso falar meu peso, preciso? Não. Todo mundo sabe que é acima de 100. Chica a boca. E a Emily também é um pacote de arroz o peso dela, enfim. Então vamos começar o nosso duelo. Esse duelo sensacional. Eu vou ter que ser imparcial nessa briga, que é o cast sobre homens e mulheres. Isso vai, digamos que a cobra vai fumar aqui. Mas então, para iniciar o cast, por favor, Tutti, inicie o cast, cara. Está nas suas mãos começar esse cast. Começou a briga. Eu fiquei na dúvida no assunto que eu devia escolher para abrir esse cast. Eu não sei se eu já parto para parada de relacionamento. Eu acho que não. Então eu vou começar com uma parada geral que acontece muito em casa. Porra, acontece tipo, desde que você é pequeno e tal, porque sua mãe tenta te ensinar, mas complicado. Quando o homem mija. E ele não desce a tampa da privada. Pra dar descarga nem nada. Ou não desce o troninho da privada, assim. E todas as mulheres se irritam com isso. Eu as pergunto, por que vocês se irritam com isso, cara? Deve ser porque a gente senta no mijo onde vocês sujam, né? Deve ser por causa disso, né? Que a gente tem que limpar quando... Não vou falar. Cara, será que é tão difícil pra você ir simplesmente lá e abaixar? Porque você, não é fácil também pegar um papelzinho e passar no mijo onde vocês respingaram, não? Não, e uma, outra coisa. É, eu, tipo, se você mora com outro homem e tal, tipo, você é um homem e você mora com outro homem. E tipo, você tá ligado que o homem não faz todas as necessidades dele de pé. E mesmo assim, cara, o cara não liga, tipo, ele não tem nojo, ele simplesmente desce a tampinha que tá mais limpa. Se a tampinha que tá mais limpa tá suja, ele passa o papel higiênico sem reclamar, cara. Porque não é. Não é nojento, é uma parada natural. É que todo mundo faz isso. E cara, privada sempre é centro de discussão, cara, pras coisas. É o troninho, é o clássico troninho. Eu acho que vocês deviam se estressar menos com isso. Pô, mas quem fez a sujeira que deve limpar, eu penso assim. Porra. A questão é essa, no caso. Nem é a questão de respingar no vaso, é a questão de, tipo, pô, você sujou, você limpa, né? Porra, não. Quem ir pro assunto de sujeira? Quanta sujeira a mulher faz pra se maquiar em cima da pia? Ponto. Mas limpa. Escovando o cabelo, escovando o cabelo. Caralho, escovando o cabelo. Sempre limpa depois que usa. Nunca vi, nunca vi mulher limpar, tirar o cabelo da pia. Fica aquele tufo de cabelo na parede do banheiro. Eu não reclamo do cabelo na privada, porque até dá pra fazer joguinhos e tal, tipo, empurrando. Isso é outra coisa, mas cabelo na pia é uma parada que eu não gosto, cara. Eu acho nojento. Eu tô escovando o dente, eu vejo aquele cabelo, me dá uma agonia do cacete. Eu tiro. E quando enrola cabelo na pasta de dente, no tubo da pasta de dente? É, você tem sua escova de cabelo do lado da escova de pasta de dente. É, cara, entendeu? Pô, eu não faço isso não. Eu também não faço. Emily. As garotas limpas não fazem isso. Emily, é. Você. Emily. Eu. Não faz isso? Sei. Eu? E claro que não, mas claro que não, meu filho. Eu sou uma pessoa totalmente higiênica, tomo banho todos os dias, escovo os dentes, com certeza. E tá, gente, tô mentindo, mas brincadeira, não tô mentindo não. Ah, deixa. Fica um mistério aí se a Emily é assim ou limpa. Pra quem queria o beijinho dela por comentar no caramba. Outra parada. O que falar? Unha. Eu, pelo menos, eu como homem ou como menino, porque eu só tenho 15 anos, como como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. Eu, pelo menos, quando corto minha unha do pé, eu cato todas e jogo todas no lixo. Mas tem gente que não se toca disso. E acaba deixando a parada largada pelo banheiro. E unha é uma parada pontiaguda. Ou seja, pior que pisar no Lego, moleque. Já me cortei com unha largada no chão. Mas, nossa. Não de só pé. Envolve coisa de cebosa, porque pé é ceboso. Eu acho o pé muito ceboso. Não gosto de pé. Não gosto. Você não gosta de pé? Não, eu acho ceboso. E de umbigo, Emily? Muito menos de umbigo. Umbigos são malvados. Cara, mas outra parada também que eu queria comentar, tirando um pouco o assunto de higiene pessoal também, discussão. Você vai discutir com uma mulher, cara. Você vai. Você tá namorando, você vai discutir com a sua namorada. Não dá certo. Você nunca ganha. Você nunca na sua vida vai vencer. Claro! Nunca, porque qualquer argumento que você use, ela vai dar certo. Porra, cara, nunca dá pra você vencer uma discussão com uma mulher, cara. Porque, porra! Tipo, você, sei lá, cara, pensa numa discussão básica. A própria discussão sobre a tampa da... tampa da privada. Você dá todos os seus argumentos, você fala, eu sou um homem, eu mijo de pé. Eu não tenho que... Eu tento mirar, eu sinto muito se a parada é instável e eu erro. Todo mundo é. Pois é, então por que você não limpa, já que você tá desculpa? Porque eu tô com pressa. Porque evapora. evapora, seca. Cara, canso de errar a mira, acertar na tampa da privada. E eu saio. E quando eu volto, não tá mais lá. Não sei se foi minha mãe que limpou ou se evaporou. Mas dos dois dá certo. É, cara. Viu, você faz sua mãe limpar, seu nojento. Mãe que limpa. Seu próprio fluido. Fora que deve ser super radical, a pessoa vai sentar e cai lá dentro. É, tipo, porra, quem? Adrenalina. Pois é, cara. Porra, pensa pelo lado bom, cara. Tipo, se você tá afim de mijar e você não quer sentar num troninho, mano. Eu esqueci o nome da parada certa. Como é que é o nome da segunda parte da tampa da privada? Segunda parte. Assento! Assento, porra, esqueci. O assento. Se você não quer sentar no assento, quando você não senta no assento, você sente a aventura. E se você dá descarga quando você não tá sentado no assento, é por aventura. Porque parece que você está sendo sugado, mas você não está sendo. É pura nojeira. Mas eu quero falar de uma coisa que é muito nojenta. Muito mais cebosa que pé. Muito mais cebosa que umbigo. Muito mais cebosa que mijo na privada. São os pentelhos no sabonete. Pelos no sabonete. Eu quero dar um argumento por todos os homens. Coisa cebosa, sério. Não, eu quero explanar uma parada. Eu queria explicar pra vocês que nós homens... Não passa. Eu evito passar aquilo naquele lugar na região pubiana pra não falar merda. Pra não falar palavrões, pra ninguém falar que não tem. Nossa, que nojo. Então, eu não curto passar o sabonete no cu nem na piroca. Pois é, enfim. Todo pelo que você encontrar depois do meu sabonete é por causa da perna, porque eu lavo minha perna. O resto. Você não lava? Eu uso esquema da mão. Você passa o sabonete na mão, acumula sabão na mão e aí você lava o resto. É simples. Bom, yes. Melhor que não lavar, né? Melhor do que não lavar. É verdade. Uhum. Agora, cara, parada nojenta é, não é pelo de homem, cara, é pelo de mulher. Como exatamente? Assim? Porra! Você gosta de pelo de homem e não gosta de pelo de mulher? Não, cara. A parada nojenta é que, tipo assim, pelo de homem, provavelmente se não é meu, é do meu pai. Se é do meu pai, tipo, porra, eu tiro. Agora, eu não sei explicar, cara, mas quando é de mulher, cara, você. Você pensa, tipo, onde estava? Porque pelo menos do meu pai, eu sei que meu pai é limpo, eu sei que meu pai só passa na perna e ele faz o mesmo esquema da mão. Porque a mão salva. Se você não tem mão, sinto muito, desculpa. Mas, cara, a mulher... Véia, a parada não é nem se perguntar onde estava. Ela porque tem você a perna olha depilada. Mulher. Exatamente, você olha no sovaco, tá depilado, velho. Você olha, tipo, barriga não tem pelo. Você olha cara, o pelo não é de cabelo, velho. O pelo não é de cílio, de sobrancelha. Você vai olhar e você vai se perguntar, velho. Ela passou merda. Isso aqui. Mas lugar que, não, lugar que não está depilado, velho. Por isso que eu acho... Oi? Por isso que eu acho super, hiper higiênico, sabonete líquido, cara. Bateu aqui um Rafa Feelings, tá? Eu vou falar aqui pra vocês, tá, garotas? Um conselho, tá bom? Rafa Feelings, chegando. Vocês querem tanto, tipo, perto do microfone e tal. Vocês querem tanto, se parecerem com os homens, mas... Deixa o bigode só pros homens, tá bom? Por favor. Eu já falei que eu depilo em 15 dias. Não dá pra você compreender isso? Porra, o intervalo desses 15 dias deve ser só o terror. De noite. Ah, no finalzinho, tá ligado? Não, o pior é que, tipo, elas inventam coisas sobre pentelho no sabonete, sobre xixi na privada, mas e aí? Ah, eu vou tomar um banho. Aí você chega lá no banheiro, abre o box e vê pendurado na torneira aquela calcinha molhada. Que pariu. Quando não são várias calcinhas, uma atrás da outra, cara. O que vocês me dizem disso? É. E aí? O varal tá lá na cozinha. Sim, meu filho. Senão a mulher pode pegar uma doença que não lava direito a calcinha. E qual o problema? Por que diabo? Por que no banho? Por que vocês têm que diabos? Velho, roupa se lava na máquina ou no tanque. Porra, assim como eu odeio todo homem que lava cueca no banheiro, cara. No box. Ah, eu lavo, mas coloco na cozinha. Lá no varal. Coloca na cozinha, tipo, no armário. Não. Ô, pai, pega a pipoca, tá do lado da minha calcinha. Na porta da geladeira. É melhor deixar no banheiro. Não, não é nem... Cara, tipo, se você quer lavar sua calcinha no box, cara, pelo menos você não fale que você lavou lá, nem deixe evidências de que você lavou lá. Véi, leva uma bacia, leva uma pedra de lavagem de roupa e lava lá, véi, mas sei lá. Por quê, velho? Você lava com sabonete que a gente usa, velho. É, cara, você lava com sabão... Eu deixo o sabão separado lá, não lavo com sabonete. É, tipo, um sabão de coco. É, tem aqueles que são... Que é tipo líquido, que é pra lavar... É próprio pra lavar calcinha, ué. Porra, tem uma empresa toda pra tipo, sabonete de lavar calcinha. Claro. Sei lá, o Calcinex. Ajudando a proteção da sua calcinha. por isso. É, porque a mulher pega, tipo, doença fácil, tipo, doença... É, o homem é mais macho, né? O homem não pega doença nenhuma. Ah, então é por isso que mulher demora no banho. 60% lavando a calcinha. É, isso aí. Tá explicado, então, mistério. E homem demora 60%... É, fazendo fap-fap também, né? É, velho, isso mesmo. Me explique, é isso, não é? Pois é. 45 minutos de banho no fap-fap, né? Tá explicado. Por que demora tanto? Momento calado. É, eu não tenho como argumentar. Só que, deixa eu vou mudar de assunto então, galera. É que o... irmão, às vezes vai tomar banho, sabe? Aí, às vezes eu quero ir no banheiro, tô apertada. E já eu espero uns 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Mas que diabo esse menino tá fazendo no banheiro, meu? Emily! Deus? Emily! O que ele tá fazendo? Emily! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Al! Alan! Alan! Emily, deixa eu te falar uma coisa. Você prefere que ele faça o quê? No banheiro? Ou na cama dele? No quarto? No sofá? Ele com certeza faz em todos os lugares. Na cozinha é muito feio, na cozinha não. Na cozinha é tenso, né? Você já coloca não, na cozinha já é. Mas você quer o quê? Você quer que ele faça no banheiro ou você quer que ele faça no quarto? Você quer que ele faça no banheiro ou na cadeira do computador? Você decide. Eu duvido se ele nunca fez na cadeira do computador. Não sei nem porque eu tô sentado. Mas quando ele faz no banheiro, ele está pensando na família. Pode meu acreditar. Deus. E outra. Que nojo! Que lindo! Que maravilhoso! Ótimo! É a parada mais altruísta que um homem pode fazer, cara. Você tá falando sério? Muito! Direito aqui. Não. Eu quero matar, cara, quando eu tinha aulas de orientação sexual no JK, aí em Brasília, é... coisa que não tem aqui no Rio de Janeiro, que eu fico impressionado. Eu queria muito que tivesse, porque era muito divertido. Que a minha professora contou uma história de um garoto que tava lá, né? Ele estava lá praticando o ato da masturbação sentado na privada. E aí, a irmã dele tava pedindo muito pra entrar no banheiro e tal, pra dar uma mijada básica, né? E aí, o que aconteceu? O garoto se apressou, foi logo, terminou o trabalho, falou, entra. A garota sentou, mijou. Boatos. Nada confirmado. Mas falou que a garota engravidou do irmão por causa disso. Ou seja, bizarro. Limpar a privada sempre vale a pena, galera. É, tá vendo? Isso você se contradiz. Então façam na cadeira do computador. Pois é, põe na cadeira do computador. Na cadeira do computador a gente se preocupa. A gente vai se preocupar com a limpeza e tal, pô. Ninguém pode ver o que aconteceu. Não vem, não. O banheiro já vai estar sujo. Nós homens somos crianças simples, cara. É como se o banheiro fosse o lugar, tipo, fosse se feito pra acontecer isso. Se simples é porco hoje em dia? Não. Então, vocês são. Emily, tu é mó porca também, não pode falar porra nenhuma. Aquela troca. Ok. Não vou poder mais apoiar as mulheres. O que isso que mulher faz? Fala qualquer porquice que a mulher faz, aí Emily faz. Ok, gordice que eu faço? Porquice. Gordice porque? Também. Não, gordice você faz já por ser gorda. É. Droga. Pô. Porque isso que eu faço? Eu não faço nada de porco, não. Assim, se você... Bigode de 15 dias, não? É. Porra! Se você diz que é porco, assim, tirar a meleca do nariz, me escovar os dentes e tomar banho em 15 dias... Não, você não toma banho de 15 em 15 dias, Emily? Eu tomo banho em 15 dias. Tá limpo, hein? Tá limpíssimo. Tô limpa. Aquele abraço que você me deu, já tinha quantos dias que você não tomava banho? Era final de semana, e final de semana a gente tem que dar um trato, né? Aí, eu passei um paninho úmido. Passei um paninho úmido na pele. Pegou de aeroporto. Pegou tava de... até cheirando um pouco, passei uma colônia puro voodoo. Puro voodoo. Fiquei no trato. Cara, eu ainda vou inventar uma maquininha. A gente vai instalar um chip na mulher e esse chip vai avisar quando ela estiver de TPM. Porra. Mulher de TPM. Não, mas... não, realmente mas... é a invenção, vai revolucionar o mundo. É melhor que o teletransporte. Eu ia ganhar o prêmio Nobel, cara. Iria. Não, mas aí eu concordo com vocês, velho, porque eu na TPM eu viro o diabo, velho. E eu velho, você pensa que a Emily tem TPM, cara? Que bizarro. Tipo, olha só a cara da Emily, velho. Você olha pra cara da Emily e você vai falar, velho, essa guria, ela... Essa guria nem menstrua, velho. Caraca, Caralho, muito. Não, eu tô falando sério, cara. É muito estranho. Eu nunca parei pra pensar se a Emily tem TPM, cara. A Emily, é tão, a Emily é tão menininho, né, velho? É? Emily, como é que você fica de TPM? Cara, deixa eu te falar. Eu fico muito emotiva. Eu fico um diabo. Eu sou muito nojenta. Eu, tipo, eu tô com vontade de comer um biscoito. Eu vou no armário e não tem esse biscoito. Eu, tipo... Meu Deus do céu, biscoito, não tem, amiga, minha vida é uma merda. A solidão é horrível e eu começo a tipo, chorar e minha vida acaba por causa de um biscoito. Eu acho que você aproveita desse termo TPM pra vocês criarem também algumas coisinhas pra vocês se darem bem. É. Tipo, que porra é essa? Não, que porra é essa da mulher matar um cara? Porra, eu tava de TPM. Não, me entendam. E aí, velho, ela é absolvida por estar de TPM. Que porra é essa? Porra, se for assim. Agora, tipo, o homem, ele sai pra trabalhar às 6 da manhã, atura a maior galera chata no trabalho, o chefe dele é um saco. Porra, pega ônibus lotado com o nego suado, com o nego babando no ouvido dele, puto. Chega em casa e a mulher ainda quer que ele limpe a privada. E aí, se ele fala não, qual é o motivo dele? Tive um dia ruim. Qual é o motivo dela de ficar puta? TPM. Por que elas sempre ganham, cara? Não, a gente inventa, vamos inventar um termo. Na moral, pois é, vocês nunca ficaram de TPM com a gente pra saber. TP macho vai ser a TPM do homem. Vai ser quando ele tiver. Quando ele. Vai ser uma vez ao mês, um dia só no mês. Eu vou marcar o meu dia de TP macho, que eu vou ficar puto. E ninguém vai poder reclamar comigo porque eu vou estar puto. Por que eu vou estar puto? Eu não sei. Mas eu vou estar puto. Se você quiser reclamar comigo, não vai ser porque vai ter sangue saindo de mim, porque eu acho menstruação a parada mais bizarra do humano. Eu acho que... Pois é, por isso que a mulher fica de TPM, imagina, todo mês. Oh, e é horrível, gente. Demais. Por isso que dá estresse. Velho, você dá cólica, você... Ai, parece que você fica doente todo mês, saca? É muito ruim. Pô, velho, inventaram um remédio pra isso, saca? É, buscou pra sair. Precisa ficar colocando... Exatamente. Ó, buscou... É você aí, você aí. Estropinal também já... Cara, eu já fui no médico, eu tava passando mal. Na verdade, eu tava com suspeita de gripe suína. O cara me recomendou tropinal. Tropinal é remédio pra cólica menstrual, gente. É, tem mulher aí que se acaba na cólica. Gente, médico, tomar injeção. Mas cólica é cabuloso, velho. Eu não sou muito de dar cólica, assim, mas quando dá também, eu falto morrer. Isso estressa a pessoa. É por isso que a mulher tem TPM, porque é esse tipo de coisa estressa demais. Não tá entendendo. Mas vocês já sabem, cara. Eu não acredito em TPM, mas então, como todo mundo fala que a mulher tem TPM, eu vou ter a minha TPM. Todo mês, agora eu vou marcar aqui um dia no dedo. Vai ser o dia. Todo dia 7 do mês, pode marcar. Todo dia 7 do mês. Todo dia 7 do mês, você vai vir falar comigo e eu vou te responder mal, porque eu vou estar de TP macho. Por quê? Eu não sei. Mas eu não vou ser legal, eu não vou ser educado. Não esquece de comprar um absorvente. Eu vou fazer tudo que a mulher faz. Vou fazer tudo que a mulher faz. Vou comprar absorvente. Eu não vou colocar aí. Não, fazer tudo que a mulher faz na TPM, relaxa. Que o resto eu já faço todos os dias. Boiola. Fazer tudo que a mulher faz na TPM. Eu vou comprar chocolate, vou comprar absorvente. Só não vou colocar o absorvente, né? Porque senão vai ficar incômodo. Foda-se, tá de brincadeira, não vou nem. Deixa eu ver aqui lá. Eu vou reclamar com a minha família. Eu vou chorar, vou ficar puto, vou quebrar as coisas, vou bater na raquete. Bater com uma raquete numa mulher no banheiro. Isso é eu jurei que ela... você ia falar que ia bater na Raquel. É um pouco exagerado, né? Isso é de que novela, gente? Isso é realidade, eu acho, né? Não, porque é super normal você pegar uma raquete no banheiro e bater numa mulher. Não, teve uma novela que fizeram isso. Gente. Teve uma novela. Foi, acho que foi em Celebridade. Eu acho. Que a mulher foi espancada com uma raquete, cara. O cara era tenista? Não, não, foi uma outra mulher. Mas acho que foi tipo no banheiro, tipo, todo mundo era rico, tava jogando tênis. Mas é isso, eu vou bater numa mulher com uma raquete. e ninguém vai poder fazer nada, nem a Lei Maria da Penha, porque eu estou afirmando publicamente que eu vou ter todo dia do mês, eu vou ter meu direito de ficar puto. O TP macho. TP macho. Vamos criar um slogan. TP macho, apoie esta causa. Eu só aceito um slogan melhor. Se eu ver o sangue descendo, só aceito assim. Mas peraí, TP macho é tensão pós-macho? Não. Não, é tensão pré-macho. É antes de... É tipo, então você é gay antes? Não. É tipo assim, eu tô... Normal, eu sou um homem comum todo dia. Mas aí, a TP macho é quando eu tô muito puto, quase virando aquele macho babaca de cuspir no chão e bater na mulher, tá ligado? Essa parada. Ah, tá. Tipo, quando se tira no ápice. O quanto é ruim. Todo mês tem isso. Vocês não estariam falando uma coisa dessa. Tem a parada, de pesquisa que, tipo, a cada 33, 34 dias, o homem também tem uma variação hormonal e ele fica puto também. Minha namorada disse que eu tenho TPM todos os dias. Poxa, você é tão tranquilo. Ela disse que eu tenho TPM todos os dias. Eu mudo de humor assim, tipo... Tá vendo? Ainda querem colocar a culpa na bipolaridade. Não, é TPM masculino. Bipolar, gente. É o caralho. Não confundam TPM. Já falei isso no não cast, vou TPM falar em outro. Não confundam TPM masculino com bipolaridade. Bipolar é o caralho. Eu já falei. Não, tu não é bipolar até que o neurologista te dê a paradinha que tu é bipolar. Até lá, tu falar que é bipolar, tu merece porrada, meu irmão. Já falei. Tuts, calma. Foi só um comentário. Não tô falando diretamente pro GG, tô falando pra quem falar que é bipolar merece apanhar. Tu tá de TPM. Tô de TP macho, não. Hoje é dia 7. Hoje é dia 28. Hoje é dia 28. A menstruação veio adiantada, né? Adiantada. É. Também, depois eu também vou inventar a menstruação atrasada do homem pra ele deixar a mulher meio... Só que ele não tem muito... Porque, com tipo, medo... Do que a mulher vai ter medo, né? Então, porra, não melhor. Mas mudando de assunto, vamos sair da TP macho. Você menstrua, né? Eu acho que você vai ter um útero. Pois é, é tipo, preocupa a mulher porque, tipo, a minha menstruação atrasou. Atrasou quanto? Sempre. Eu vou falar sobre uma coisa que me deixa puto. O quê? Uma coisa que me deixa puto, velho. Essa parada de querer inventar direitos iguais pra tudo, tá ligado? Porra. E aí, quando ela vai, tipo... agir nesses direitos iguais, se ela fosse fazer algo que um homem faria, aí, ah não, eu sou mulher, eu não posso fazer isso. Tipo, véi, vai matar barata, velho, não é direitos iguais? É, porra. Vai, levanta, pega a porra do jornal e esmaga a barata, velho. Pega a baratinha, come a casquinha e chupa a melequinha. E com isso, com isso eu tenho um poeminha, eu posso ler o poeminha pra vocês? Cadê o poeminha? Foi a minha assim, ó. O homem descobriu as armas e inventou a caça. A mulher descobriu a caça e inventou as peles. O homem descobriu as cores e inventou a pintura. A mulher descobriu a pintura e inventou a maquiagem, claro. O homem descobriu a palavra e inventou a conversa. Já a mulher descobriu a conversa e inventou a fofoca. O homem descobriu o jogo e inventou as cartas. A mulher descobriu as cartas e inventou a bruxaria. O homem descobriu a amizade, inventou o amor. A mulher descobriu o amor. Então inventou o casamento. O homem descobriu a mulher, né? Inventou o sexo. A mulher descobriu o sexo. Então inventou a dor de cabeça. O homem descobriu o comércio e inventou o dinheiro. A mulher descobriu o dinheiro e aí... fudeu tudo. Sabe as palavras. Quem é o autor? Mas é um problema muito machista ultimamente, aí. O autor é o Augusto Google. Augusto Google. Santo Augusto. Santo Google. É da família. Tá, e com esse poeminha, velho, eu queria perguntar uma coisa pra vocês, velho. Por que essa vontade imensa de querer se igualar a gente? Porque vocês se acham fodões demais. E vocês não porra. Sabem nenhuma. Porra! Porra, velho, mas mundo... é a lei da natureza, cara. O leão é o rei da floresta. Não, se dependesse dos homens. É o rei dos céus. Se dependesse dos homens, a mulher ia ficar em casa só ficando em casa, né? Então. Pois é. Não, cara. Velho, você pode fazer. Cara, mulher pode fazer o que bem entender. Agora, porra, você vai querer, tipo, exigir direitos iguais quando tem uma lei que protege você. Tipo, tá, isso vai soar muito machista. É só a parada mais machista que eu vou falar nesse cast inteiro. Mas foda-se, é pra ser machista mas mesmo, é homem contra mulher. É uma lei, cara, que tipo, eu acho que se eu falar isso, eu vou ser linchado. É uma parada que eu não apoio o homem bater na mulher. Mas eu já vi casos da mulher bater no homem. Eu não quero que a... Eu não quero que a mulher tenha, não seja protegida pela lei. Mas porra, eu ouvi histórias de uma mulher quebrar um cinzeiro na cara do homem. Mundo! Porra! A gente também sente dor, cara. Por incrível que pareça, acham que o homem não sente dor, que não sangra e não chora? Tenta tacar um cinzeiro na cara do cara. Cara, eu não falo que, tipo, só as mulheres têm sentimentos, elas sofrem, nada a ver. Mas, tipo, pô, tem coisa que não dá também, né? Como também tem coisa que não dá na questão do lado da mulher também. Fazer com o homem, entendeu? Então você está defendendo as duas partes. Emily, né, cara? Pra fazer o quê? É, porque a Emily é um negão de 2 metros de altura com o nome de mulher. Pois é. Um dia eu mudo certidão de nascimento, boto, sei lá, Chuck Norris. Isso aí, Carlos. É. Não, mas a questão, eu defendo as mulheres, claro, que eu sou uma, mas... Jura? De 2 metros. Mas, realmente, e mulher admite também que tem coisas que mulher faz que é ridículo mesmo. Mas muitas coisas que o homem faz é ridículo, bem mais ridículo. É isso que eu quis dizer. Tipo? Tipo, mijar. Porra, qual o problema de mijar? Esquece mijar, esquece o mijo. Porra, mijar. Você pode urinar. Tipo, falar de TPM, vocês nem sabem como é. Se vocês soubessem como é, sabe, vocês não iam falar. Porque, gente, é horrível. E eu não tô querendo fazer drama. É horrível, é por isso que mulher fica estressada. Entendeu? Inchada. É horrível, gente. E vocês vêm falar merda. Não, mas eu tô ligado que tem mulher que se aproveita disso. Sim. E ainda se aproveita junto com a porra da lei da Maria da Penha. Chega e fala, pô, velho, eu vou matar esse filho da puta hoje e eu não sofrer nada porque eu tô protegida pela lei. Pega uma arma, chega e atira no cara. Mas então, tá, tem leis também que protegem os homens. Ah, tem, claro, tipo. Tem, se uma mulher agredir. Se eu vou, por exemplo, agredisse você, Gegel, você poderia ir na delegacia e me denunciar. Tá, agora quais são as chances de um delegado levar isso a sério? É, tipo, porra, tava andando na rua, aí a mulher veio lá e me deu um soco. Tô fazendo aqui um boletim de ocorrência. O delegado vai rir da tua cara, só isso. Tipo isso, cara. O seu caso será arquivado, tá bom? O caso será arquivado aqui, choquei. Mas enfim, a lei existe, só não tô dizendo que ela é válida, né? Mas existe. Pois qual é o nome dessa lei? A lei João. João da Penha. João da Penha. Essa questão também, tipo, tem mulher que se aproveita disso mesmo, mas, velho, tem muita mulher que apanha calada de marido também. Vocês têm porra, que ver outra. E é muita mulher. E não faz nada. Tá, que essas outras aí que, tipo, espanta, se aproveita aí e bate nos homens, elas merecem ser presas e tal, mas muita mulher sofre, velho. Porra, se seu marido tá te batendo, você não tem que falar que você foi pegar uma coisa no armário e um pote de leite condensado caiu na sua cara. Você tem que falar que seu marido tá te batendo. Pô. Exatamente. Mas tem aquelas questões, tem medo de ameaça, tem, tipo... Porra, manda ele preso, cara. Se seu marido tá te batendo, ele vai preso. Então só chega lá na delegacia e fala assim, ó... Esse olho roxo aqui não foi porque eu tava pegando uma panela no alto do armário. Não foi porque eu tava pegando uma panela no alto do armário. Foi porque eu tava tirando a roupa do varal e o varal caiu na minha cara. Cara, é Brasil. Você acha que o cara vai preso assim do nada? Demora. Demora. Até lá, cara, muito. Então você prefere mentir pras pessoas e falar, não, eu tô com olho roxo porque. Sabe como é, né? Dormindo mal. Mas só um olho roxo? É, né? Eu deixo o outro aberto. Mas você sabe também, mulher é, tipo, mulher toda, toda frágil. Se ela ama o cara, ela, mesmo que ela apanhe, ela vai ter medo de botar ele na prisão. Ela vai ficar com medo, velho, entendeu? Essa parte eu já fiz. Eu acho que o cara, claro, ele te bate. Eu não ia, se fosse comigo, eu já teria botado o filho da puta na prisão há muito tempo, mas... Muitas das mulheres são assim, entendeu? Outro assunto muito interessante de se discutir tirando essa parada depressiva do homem batendo mulher, porque eu não acho bonito um homem bater numa coisa que tem seios. Não é? Eu acho que é errado você bater numa criatura que tem seios. Então, não bata numa mulher. Muito não bata numa mulher. É a única criatura que você pode achar peitos. Pois é. Não, nos cachorros também tem, tá, galera? Não, velho, você tá falando de peitos femininos. Não peitos de fêmeas. Explique. Por dois favor. Seios, quero, não mais quero, de seios. Quero. Isso, muito não, animais bom. Têm mamas. Mulheres também peitos. Têm mamas, cara. Cara, humanos também têm mamas. Humanos também têm mamas. Me explica então aquele. Tetas. Aquele exame de mamas. Glândulas mamárias. Né? Homens têm glândulas mamárias por causa da genética, por causa da gravidez, porque ainda não me explica a palavra mamilo. Mamilos. Bom, estamos aqui hoje para dizer um assunto muito polêmico. Mamilos não são nada polêmicos, eu já disse isso. Exatamente. Mamilos não são polêmicos. Mas então, o que eu tava falando? Tirando esse assunto de não bata na sua mulher porque ela tem peitos, e se sua mulher não tem peitos, ela tem outras coisas que você pode se divertir. Se sua mulher não tem peitos, ela vai arranjar um jeito de te divertir. Ela vai pro Discovery Channel. É isso aí, porque ela não tem peitos. Tipo. Exatamente. Ou pro Dr. Hollywood. Ou pro Dr. Também. Hollywood. Isso aí. Dr. Hollywood. Próximo domingo, momentos decisivos na vida da família Ray. Mas então, outra parada muito tensa, cara. Porque, tipo, parece lenda, parece que, tipo, não, isso é invenção do macho de hoje em dia, nada disso é verdade, mas não é lenda, mulher no volante é uma merda, mulher dirige mal pra caralho. Poucas são as mulheres que dirigem bem. Eu não digo que todas as mulheres dirigem mal, mas maioria sim. Pô, eu não posso dar opinião sobre isso ainda, porque... Eu não tenho uma opinião formada sobre isso. É isso aí. Porque eu não dirijo. Pô, mas a maioria dos casos. A maioria dos casos de acidentes são homens, né? Mas você sabe por quê, né? Porque a mulher tava do outro lado. Porque eles estavam dirigindo com a mulher do lado. Na TPM. A mulher tava na TPM. Não, mas é sério, cara. É sério, cara. Você vai dirigir com alguém do lado, tipo, a sua irmã, a sua mãe, a sua amiga. Uma mulher, né? Chega e fala. Minha não, véio, irmã, vira ali. Ela dirige não, bem pra caramba. Por que você fala tão rápido? Não, porque mulher também tem essa coisa de falar o tempo todo. Pois é, cara, mulher... É sensacional, cara. O nego fala que humano é tudo igual, mas se você parar pra ver, uma mulher é muito diferente de um homem. A gente vai compreender porque vocês mijam na borda. E a gente, pois é. Vocês compreendem a gente porque a gente fica na fala pra caralho. Como não, pode deixar. Quando vocês estiverem na TPM, eu vou dar uma caixa de chocolates pra vocês, tá bom? Sei. Duas. É harmonia. Amor, galera. Amor. O amor une todos nós. O amor une todos. Assim como o amor. Peito. Só o amor une. Só o amor une as coisas, cara. Só o amor une as coisas. E as mulheres são os seres mais amáveis do mundo. Mas mesmo assim, elas dirigem mal pra cacete. Elas... É só isso que eu vou fazer. Eu não posso falar muita coisa, cara. Uma mulher dirige mal pra cacete. Eu já quase fui atropelado por uma mulher. Ela subiu em cima da calçada, não foi nada bonito. Eu tava indo pro colégio. Na calçada. Na calçada. Cara, eu amo a minha namorada, velho. E ela é uma mulher. Olha que coisa linda. Ela é uma mulher. Tipo, eu acho bizarro porque homem machista demais é gay. Só pode. Exatamente, eu também acho essas paradas. Eu não sou completamente machista. Véi, você. Eu acho engraçado chegar num cara e chegar brincando com ele. E aí, viado, não sei o que. Tipo, entendeu que apela, saca? Ô, oh, vai se fuder, chama de viado, não sei o que. É porque tem alguma coisa a ver com isso, velho. Homem brinca com essas paradas, saca? Com outro homem. Né, Tuti, viadinho? Né, Gegel? Bora dar o cu, filha da mãe. Né? E esse Pedro Boiolão aí, fala nada. Né? É assim que homem brinca. Assim como mulher se chama. Eu já vi muita mulher se chamar de vadia, de piranha, vaca. Eu chamo todas as minhas amigas de puta. Eu chamo a Emily de puta também. Mas isso, deu um, sério, isso deu um sério problema, que uma vez a mãe dela tava no computador. E aí eu tava esquecendo que foi essa puta. Aí que veio a história do Dudu. Esculhambado. É, essa linguagem. Que linguagem torpe, esculhambada. E eu fiquei mó sem graça. Desculpa, a gente. Cumprimento, né? Eu e o Tu, nós xingamos muito. E agora eu e o Gegel nos xingamos muito também. Então. Não, eu chamo a Emily carinhosamente de cocô, de esterco, lixo tóxico. Eu chamo ele de lixo, eu chamo ele de. Eu falo que ele é menor, ele fede, entendeu? É amor, gente, é amor. Entendeu? Pois é, gente. E... homem e mulher é assim, se amando e brigando. Amizade com a mulher é uma coisa muito linda. Porque um homem que é amigo de uma mulher. Muita gente acha que só porque o homem é amigo da mulher, ele quer pegar ela, quer comer ela. E tudo, todas essas coisas que um homem é capaz de fazer com uma mulher. Mas eu discordo disso, eu acho. Eu também discordo. Homens deviam ser mais amigos de mulheres porque eles aprendem muito. Coisas que eles não aprenderiam se eles estivessem pegando essa mulher. Porque às vezes quando um homem pega a mulher, mas do jeito errado, e ela não vai falar nada porque ele está pegando ela. Mas se ele tem uma amiga, ele vai saber como pegar uma mulher direito, porque essa amiga vai falar. Apesar dela falar muito, preste atenção, porque uma hora ela vai falar alguma coisa útil. Alguma hora. Uma hora ela fala, né? Alguma hora. Aguarde, aguarde, que brevemente ela falará algo útil. Tenha paciência. Eu gosto de defender as mulheres, mas a questão é que 99,9% dos meus amigos são homens. Então, eu já me acostumei com o machismo, com as besteiras. Então, assim, eu nem ligo tanto mais pra esse tipo de coisa. Mas é legal a gente defender. Mas essa parada de mulher ter amigo homem é porque, véi, mulher é uma criatura muito falsa, cara, uma com a outra. Você chega, tem até um diálogo na internet. De tipo, o diálogo de uma mulher em comparação ao diálogo de um homem com um homem, entendeu? Tipo, tem uma mulher que chega e fala: nossa, o seu cabelo tá lindo, não sei o que, onde é que você foi? Ah, eu fui naquele cabeleireiro, amigo, e não sei o que, não sei o que. E aí, tipo, logo embaixo mostra o que elas realmente pensaram, saca? Tipo, nossa, que cabelo lindo. É, eu acho que vou fazer igualzinho, vou ficar bem melhor do que ela. Ou então, tipo, eu consigo fazer bem melhor do que ela. Ah, ela já vai perder aquele namorado dela pra mim. O pior é que assim, não adianta. E aí, tipo, a diferença o homem. É assim, tá? O homem é aquele assim, e aí, viado, babaca, escroto. E aí, fala da puta. E porra, outra, o homem nem vai prestar atenção no cabelo do amigo, né? Vamos combinar. Não, tipo isso. Não, tipo, esse cabelinho aí, você foi no cabelo dele e pediu pra você. Diminuir na frente e picar atrás? Ah, ha, ha, ha. E aí, sabe o que eles saem pensando, velho? Tipo, pô, gente boa esse cara, hein? Pô, gostei de falar com ele. Pois é, eu não sei se tem mulher assim nessa questão. Tipo, tem inveja da amiga. Tipo, é inveja, assim. E, tipo, é sua melhor amiga, assim. E a amiga tem inveja. Eu não entendo. Mas eu só tenho uma amiga garota, gente. Não, eu acho que as amizades masculinas são mais verdadeiras. São sempre. Amizade. Mas é verdade. Eu sou falso pra cacete com os amigos meus, eu posso falar, eu vou falar isso. Se você é um amigo meu, é capaz de eu ser falso com você, mas fica relax, porque um dia eu vou falar de verdade o que eu acho de você. Cara, meu melhor amigo é uma mulher, cara. E a sua namorada? É a minha namorada, velho. Ai, que lindo. Meu melhor amigo é um cachorro, né, Ferrugem? Nem tá aqui agora. Ui. Mas cara, o que eu ia falar? Ah não, eu só tenho umas duas perguntas. Uma eu tô guardando pro final, que na verdade a pergunta não é bem minha, é uma pergunta pública, na verdade, né? Tipo, todo mundo quer saber. Mas a pergunta que eu quero saber, eu quero que você. Eu vou ficar calado, eu juro, eu prometo que eu vou ficar calado. Eu quero que só as mulheres respondam essa pergunta. Quem tá bom? Quem quiser, responde. Por que fazer cu doce? Valendo. Uai, não tem graça. Pra mulher, pelo menos, não tem graça. É porque a mulher, ela pensa assim, pelo menos no meu ponto de vista, ela pensa assim, pô, se eu der uma face de primeira, ele vai pensar que eu sou puta e vou ser fácil com qualquer um, então não vai pra frente essa relação, entendeu? Então ela prefere fazer um cu doce pro garoto achar que ela vale a pena, entendeu? Meio que isso. Eu posso fazer um comentário? Pode. Véi, é o seguinte, a mulher faz isso, eu vou colocar isso numa frase em inglês pra que as crianças não entendam. I have the pussy, so I make the rules. É só por causa disso. E o meu comentário sobre isso, véi, é o seguinte, o meu pinto não é abelha pra você fazer com doce. Mas essa é a verdade, é que a mulher tem medo de não dar certo, porque mulher sempre fica com garoto, já pensa, tipo, se casando com garoto. Então ela quer que dê certo, tipo, entendeu? Aí ela tem que fazer um cu doce pra fingir que é difícil, pro garoto batalhar, pra ficar com ela. Sem contar que homem, quando pega todas, é garanhão, né? Mulher, quando pega todas, é puta, piranha. É verdade. Cara, de fato, eu vou dar minha opinião, cara. Todas as vezes que eu experienciei uma mulher de cu doce pra mim, eu pensei, cu doce não existe, ela não me quer mais, eu vou desistir. E foi isso que aconteceu todas as vezes que uma mulher ficou de cu doce pra mim. Pois é, na verdade ela estava afim de você. Pois é, e isso é o problema, cara, porque de vez em... Eu não tenho espírito competitivo. Nada mais correto, cara. Eu não tenho espírito competitivo. Eu não quero competir. Eu acho que pegar uma mulher não é uma competição, não é um jogo. Eu não tenho que lutar por isso. Eu acho que pra eu ficar com uma garota, cara, eu acho que eu não tenho que ser um jogo, eu não tenho que lutar. Não é que eu não quero que seja fácil, não é isso. Sim, eu tô me dividindo, mas eu tô falando que eu não acho que ela tem que dificultar isso. Eu não quero que a mulher dificulte o que já é difícil pra mim. Olhe naturalmente. Isso. Tipo, já é difícil, pelo menos pra mim, chegar numa garota, não sei lá, e aí, beleza, e dar ideia. Isso pra mim já é uma luta pessoal. Então, você fazer com doce piora as coisas. Se me deixar neurótico, piora as coisas. Você... falar umas paradas. Eu não quero falar as coisas. Porque chama sacanagem, porque a menina, ela tá louca. Quando ela faz com doce, ela quer muito ficar com você. A maioria das vezes. E, tipo, ela continua fazendo com doce, entendeu? Mesmo ela estando louca pra ficar com você. Só pra fingir que ela vale a pena, mas às vezes ela vale a pena, mas nem precisa fazer esse com doce tudo. Entendeu? Última pergunta, pergunta final, pergunta pra fechar o cast, pergunta que é o enigma de toda, desde a época que os banheiros ainda não existiam, em que existia o matinho, as mulheres se reúnem pra ir no matinho. Eu quero perguntar, por que vocês vão ao matinho, ao banheiro, ao toalete? Depende da situação. Por quê? Depende da situação. Fale situações. Ah, na balada, por exemplo. Pode falar. Numa festa, provavelmente as meninas vão falar de algum menino. Não sei. Depende muito da situação. Mas assim, vou ao banheiro, tenho que ir com uma amiga. Senão, vou, sei lá, a loura do banheiro vai me pegar. Não é assim. Eu juro que eu achei que. Cara, tipo, pelo menos até os 12 anos, eu não entendia muito bem como isso funcionava. E eu lia muitas histórias sobre loira do banheiro, então eu acreditava mesmo que as garotas se reuniam pra loira do banheiro, a Mary Floyd. Eu juro, eu não tô usando, eu achava que elas iam no banheiro por causa da loira do banheiro. Eu não tô zoando. É sério isso. Mas, cara... Eu ainda não entendo, cara. Eu acho que, tipo, se você quer falar do gatinho, cara, você não precisa ir no banheiro. Porque pra falar dos gatinhos de camisa cavada que gosta de axé. Falar isso, hoje eu saí na rua e falaram que eu tava com um figurino de dançarino de axé. Eu tô de bermuda branca e camisa verde. Verde fluorescente sem mau olho? Meio isso, acho que é isso. Então você acha dançarino de axé, cara. Porque era a única camisa que não era branca e eu não ia, tipo, de Beatles, tá ligado? Então, já que todas as questões foram semi-resolvidas, a do cu doce principalmente, a do cu doce mais me deu dor de cabeça pra falar, Cara, não tem mais o que falar. Eu acho que todas as questões foram serem resolvidas. O que não foi resolvido. Mas eu vou acreditar que não existe o doce. Aí não vou. Também vai ter o TP macho. Agora eu já marquei o TP macho. É isso. Então, já podemos encerrar essa discussão. Não está tudo resolvido. Ainda está tudo uma merda, mas tudo bem. Isso, deem-se as mãos aí. Aí. Enfim, bom, perguntas sanadas, digamos assim. Cara, essa daí do negócio do banheiro aí que as mulheres vão junto, eu sabia. Todos sempre tinham uma pequena dúvida, mas agora foi esclarecida, então. É pra falar do gatinho de camiseta cavada, então. Sim. Que gosta de axé. Que gosta de axé, claro. Ou então é um pagodeiro que tá de óculos escuros. Enfim. Numa balada com camiseta gola V. Mas enfim, as perguntas foram sanadas, brigas também esclarecidas e tudo mais. Enfim, vamos chegando ao final do cast. Galera, foi realmente uma competição, então você diz quem ganhou a competição aqui, se foram os homens ou se foram as mulheres, apesar que as mulheres estavam em desvantagem, porque a Emily estava no time das mulheres. Mas enfim, isso não entra no mérito da questão. Mas isso, vocês dizem quem ganhou a competição. Tranquilo? Eu, como eu esculachei demais as mulheres, posso começar falando? Como eu esculachei demais as mulheres, como eu falei muito com o doce e tal, eu vou dar essa vitória para as mulheres que aguentaram esse cast até o final, por mais que eu fui um completo babaca nesse caramba cast. Isso. Prêmio vai para vocês. Agora uma mulher vai falar que, ah não, vocês homens ganhar, ou então elas vão ser totalmente egoístas e vão falar que elas mesmas ganharam. Vai depender, né? Não, eu acho que deu empate, os dois ganharam, porque ninguém é melhor que ninguém, não é? Isso. Deu empate. Muito bom, hein? Muita gente. Isso, deu empate. Se fosse no basquete, não teria como dar empate, mas como aqui é uma briga entre homens e mulheres, deu empate, então. Então tá tudo bem, está tudo resolvido. Porra, como é que eu esqueci? Não tá tudo resolvido. Como é que vocês não aprendem a regra do entendimento no futebol? Caralho. Por isso que vocês não ganham, ponto. Dessa situação aí, velho, eu falo lá das mulheres, porque eu conheço muita mulher que sabe mais do que eu de futebol. Porra, eu... Cara, eu não assisto muito futebol, mas eu sei todas as regras. E eu fico impressionado como não entra na cabeça o impedimento de futebol, mas... Não, vocês ainda ganharam, mulheres. Tudo bem. Eu perdi. Isso. Bom, mas enfim. Terminando o cast por aqui, galera. Não se esqueça de comentar. Isso, tem um envelope aí embaixo. Comente, ó. Então aqui em cima no envelope aqui. Clique, comente, diz o que você achou do cast e tudo mais. Não se esqueça também de participar da promoção da Game Company. E toda vez eu esqueço. Por favor, Tuti, mais uma vez. Ah, é a promoção da Game Company que você vai ter que... Dia 9 do 9, agora eu vou ganhar. Dia 9 do 9, mas eu tenho que dar as instruções. Você tem que se inscrever lá. Você tem que colocar que você veio do Caramba da Cast. Porque se você não colocar, a gente vai ficar muito triste com vocês. Então coloquem. E faça a gente ganhar. Torça pra que você ganhe o sorteio no dia 9 do 9 pra ganhar um PSP 3000. Eu não sei direito. E uma case... E mais 3 jogos originais de PSP. Isso, tranquilo então. Foi dado o recado, galera. Terminando o cast por aqui. Hasta la vista, fui.